7-3-8, que estão no zero livre. Não, mas é ele. Livre, pois então, 7-3-8. 7-3-8, Miami, information Kilo, gate 1-1. But I don't have a flight venue. Please confirm your time. Yeah, we should be ready for departing the gate here in about 5-10 minutes. Could you give me the departure we can expect? Okay, expect my 10 minutes. So copy, please. And yeah, departing Puka after transition Zipar. Yeah, we got our first point on our flight plan is Flock, then Upper Zulu 20. But I don't have your flight plan route. I will check your route with the IS room. Please expect it to the copy, American 293. Okay, we're standing by the copy route. Ali mantém o 1-0, 1-2-0. 7-3-8, solo 2-1, nós chamamos 2-1 da sua nave. 2-1-9, 7-3-8, até já. Tava tocando no 10, o follow me não apareceu não. Muito grato, vou condenar aqui com o Freire. Dona Salvador, bom dia. 7-3-8 da Gol Livrou na sua escuta. 1-7-3-8, muito bom dia. Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 6, até já. Salvador Lula, 260, poderia repetir o vento, por favor? Sua dicção está muito ruim, viu, Salvador? Como recebe a torre no 260? Não, não é um problema de recebimento, Salvador. Estamos recebendo 5/5, mas a maneira como o senhor está falando, sua dicção está muito ruim. Está livre autorização para decolagem, eu não consegui copiar o vento. Ok, então o senhor solicita que eu repita o vento de 50 graus com 9 nós. Bora, ficou 5/5 sua dicção. Muito obrigado, vai iniciar. Gente, bom voo. American 238, ready to copy? American 238, ready to copy? American 238, clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, after according to the flight plan route. Take off 110, after take off turn left. Momo, departure, Mike Oscar, and Flock transition. Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Call code 5047 and Salvador approach frequency 120.8. American 238, read back please. Okay, American 238, clear to Miami, flight level 360, Upper Zulu 20, flight plan route, runway 10, left turn at the takeoff, Momo departure, Flock transition, talking 5047 and departure 120.8. Feedback correct, report ready for setup on gate 1-1, American 238. Okay, well, Paul, call for push and start on gate 1-1, American 238. 0-3. controle Salvador, o Gol no 260, passando a 1500 na Puca. Gol 260, contato o radar, você da Puca. 260. Bom dia, 340 Guarulhos. Então, 3795, muito bom dia, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trivi e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, no perfil de saída da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge, onde se recepta a aerovia. Transponder 5036 e o controle 1208. 340 Guarulhos. Bridge para Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto 13, direto Posto de Estado. Recorda 10, curva direita, partida da El, Leda, Leda voa Bridge, intercepta aerovia. Controle 208, aciona 5036, tanto 3895. 3895, corretíssimo, reporte quando pronto. Reportará, obrigado, tanto 3895. Salvador, é o trip 1367 para João Pessoa, autorização, tem que ter informação. Trip 5367, bom dia, informação Kilo confere. Autorizado para João Pessoa, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10, com o primeiro curva esquerda, no perfil de saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5034 e o controle 10198. Só repito pra gente ler o nível, copiado? O nível é o 190. Protejamento correto, reporta quando pronto. 5367. Fala do 4207, no portão 1, pra puxar declarando. Coordenando, equipe de sol, reporte para táxi, o azul 4207. Coordenando, equipe de sol, chamada para táxi, 4207. Pelo Zulu, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3. Foi uniforme Romeu, Romeu Hotel, reporte na posição Conde, alterna Aracaju 10, decimal 3. Aquilo Zulu, vetoração sequenciamento, esquerda pro 360, limitado pela radial 280 de Salvador. Esquerda 360, limitado pela 280 de Salvador, lembra aquilo. Chané 6200, reduza para 210 nós. Reduzindo 210, cruzando 080. Firmo, desça agora para o 050, Chané 6200. 050, 6200. TAP 5220. TAP 5220, se a gente atingir 4.000, mantenha tráfego 2 horas, 8 milhas, livrando 3.500 para 2.000 pés, rumo norte, o TIP é um Charlie 402. 7. Xenem 200, vetoração, sequenciamento número 3, na aproximação esquerda, proa 360, limitado pela radial 280, VR Salvador. Esquerda, proa norte, 280, Salvador. Está livre o lote para o TRIP 5220? Dado o lote, o 5220, ainda atingi 4.000, mantenha. Livre o lote, mantém 4.000, 5220. Um, 3895, chama para o Pussy. Número 2, você está aguardando? Estou aguardando, está no 3. Azul 4207, como chama para push? 207, 30 segundos. 20. 25, alterno 2545. No 2685, no 2545, no 260, bora. Trip 5220, desça para 2.000 pés, ajuste do altímetro 013, nível LS, reporte localizador. Porta no lock, descendo para 2000, 5220. Atingindo 3000, Juliette Bravo Delta, mantém. 2000 pés, Juliette Bravo Delta, desce agora para 2000 pés, ajuste 013. Aguarde vetoração final ILS e sequenciamento. Bravo Delta, descendo para 2000 pés, aguardando novas instruções. Azul 407 está pronto agora. 13895, tem condições de realizar um pushback simultâneo com a aeronave da Azul, realizando seu push um pouco mais atrás? 220, mantendo a proa, desça para 4.000 pés. Mantenha a proa, desça para 4.000, mantém o mesmo limite? Mesmo limite. Mantém. Seu push. Valeu, tá. Estabilizado. Tô lock 5220. 5220, liga LS, chame torre 1895. 1895, boa. Xenem 6200 para o localizador, direita pro 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportará. 220, reporte, passa no externo, está travado. Externo, cheque de trem, 5220. É 6200, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 3. 3.000 no 0 no 3, 6200. Bravo Delta, número 3 na aproximação, vetoração sequenciamento, curva direita, proa 280, limitado Kidemaic 140 do ETB Simbra. Direita 280, limitado pelo 140 do ETB Simbra, Juliette Bravo Delta. Cuidado agora, Juliette, Lima, Kilo, Lima Kilo Zulu, Live LS, chame torre 118, decimal 95. 1895. O Xenem 6200, reduza para 1709. Reduzindo, 6200. Torre, o Maquilo Zulu 3. Maquilo Zulu 10 ou 10? 0. Gente, número 2 para pouso, aguarde que está livre. Começou a centena com 11. Aguarde. Via ele é fornecedor do Loglide 6200. Sete, livre pouso, trip 520. Cena 6255, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro na 0 na 3. Para 050 na mar e 6-13, é o nosso clearance, eu agradecia. Tucano 3191, está autorizado para o galeão nível 380, via upper Zulu 10 até Smacking. Após direto Lúbito e conforme a rota do pano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita no perfil de saída da El, Leda. Após Leda, voa direto desde onde tem interceptero via para o Zulu 10. Transponder 5040 e o controle Salvador 120, decimal 83191. Cliente autorizado 380 na UZ10. Map Lúbito, subida depois Bridge. Subida, curva direita, da El Leda, direto Bridge, transponder 5040, controle 128. 3191, correto, repórter, quando pronto, no 05. Estamos prontos, na 05. Bem, coordenador com equipe de solo, após a passagem 09 da San, retaguarda, estou livre, repórter para táxi. É, muito obrigado. Falou, AZ4207 para táxi, São Fernando, Campinas. 3 horas e 23, 4207, táxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste padrão, bom voo. Via Índia, 085, azul 4207, 2013, que bom dia. Para o táxi, tá 3895, 184, alterna Galeão, com 4 horas. A aeronave, agora nessa posição de 12 horas, 14 milhas, porém vai seguir em aproximação para a pista 10 e efetuar o ILS da pista 10. Mantendo 2 mil pés, é um Charlie 402. 220 Alfa, reportando da Juliette. Alfa, da Juliette, 220. Zero, tuna completa aproximação, chame a torre 9895. Obrigado, Zé. Abatango Juliette Bravo Delta, curva esquerda pro 230, o limite é a radial 270 de Salvador. Esquerda 230, a gente está por 170, Bravo Delta. Torre Salvador, bom dia, 1407 Pro, ponto para dar 1-0. Útero solo. Tango Juliette Bravo Delta, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 9 milhas, sentido contrário, mantendo no meu pés, um Bravo November 2 Papá, não irá interferir nessa aproximação. Bravo. E vai aguardar para ingresso no pátio 3. Afirmativa, aguarda aqui o 5200. Delta, complete com curva esquerda na proa de Duna, está autorizado em LS da pista na 0, reporta estabilizado. Esquerda, controle de Duna, reporta na estabilizado, Bravo Delta. O solo chamou duas vezes para reautorizar o TAM, mas eu tinha iniciado em push, agora não tem problema não, continua. Ah, obrigado. Solo Salvador, bom dia, Rio 9811. Rio 9811, muito bom dia, informação com você aqui no aguarda cópia. Grand American 238. Solas 39, libera direito, chama 2-1, abismo 9, solas. Prove to start up and push, coming for taxi, American 238. Clear to start and push, we'll call for taxi, American 238. Tango Kilo Quebec Terra, dá pra gente voar direto rotatória, submantenho no 1500 pés. Autorizado, 1000 pés. Taxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Autorizado. Baixou e travou, livre pouso na 1-0. Poderia confirmar o vento, por favor? 1-11-9. Obrigado. Oi, muito bom dia, vamos matar no lado do Bravo Delta. Bom dia, Bravo Delta, 1-0 ou 1-7? 1-0, só. Gente, agora está livre, vento 1-10. Bravo Delta. O nono pronto para a cópia? Afirmo, prossiga. Autorizado, Fortaleza, nível 3, 1-0. Aerovia inicial Upper Whisky 5-0. Decola da 1-0, curva esquerda. Saída Momo, transição G-Bit. Controle 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-0-3-5, coteja. Autorizado para Fortaleza, 3-1-0. Decola da 1-0, com curva esquerda. Saída Momo, transição G-Bit. Controle 1208-5035. É o transponder. Cotejou aqui na 981. Primeiro eu vi a Upper Whisky 50, chama para pushback sonamento. Upper Whisky 50, chama. Porta 207 decola de imediato 5 autorizado. Afirmativo. Enche a linha e mantém pistão na 0. 0-4207. Passou Simbra, contra o embaixado de pecado, Juliette Bravo Delta. Gente, Juliette Bravo Delta, continue a aproximação, aguarde, está livre. Bravo Delta, poderia reconfirmar o vento? Não entendi. Poderia reconfirmar o vento? 1-10-9. Grato. Chaleme 200, solo aos 4-2, velha direita. Porto 1-2-1-9. Direita 2-1-9. J-1-7, Quebec Serra. Quebec Serra ciente. Chame. Mantenha a escuta do controle, Quilo Quebec Serra. Aguardando transferência. Aguarde, certo. Lembrando. Bom dia, 6200, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, segue a gente. Oi, bom dia, o Quilo Quebec Serra. Quebec Serra, não, atraso bem informado, presente na 1-7, reporte estabilizado. Final 1-7, Quebec. Salvador, pode estar pronto, está 3-2-9-5. Sim, chama aqui. Pessoas a bordo, 3191. 1-2-4. 1-2-4 a bordo, altímetro 1-0-1-3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, com voo. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 1-1-8-9-5. Solo triple 5-5-9-5 para puxa, acionamento parte 3. Gente, aguarde, 5595, temos duas aeronaves aguardando para ingresso no pátio. Gente, aguarde. Isso. 5320, após a saída do Airbus da TAS à esquerda, táxi via Juliette, pátio 3. Gente, Juliette, pátio 3. Até a próxima. Zulu, segue o trip via Juliette, parte 3. Salvador, control, good afternoon, good morning. Azul 4207, passing 1000, climbing 340. Azul 4207, radar contact on departure, climb to flight level 340, dial departure, fly direct Leda position, after Leda fly bridge. Del departure, however, direct to Leda, thereafter bridge, and climb 340, Azul 4207. Ilha Delta, 121 no 19 solo, boa. Taxi via Juliette, parte 3, Juliette, Bravo Delta. Taxi, posso autorizar que está no 7, vem com a centena com 2. Vem com a no 7, que é Taxi. Bom dia, 3191 ali, mantém 5-0. Bom dia, ali mantém 5-0, 3-1-9-1. Bem na área de Leda, seria possível a gente aproar bridge direto, ou então manter uma proa 245? Faça os desvios necessários e aguarde bridge, será coordenado com o tempo. Ok, ciente do 4207, vai manter a proa, então, 230. Está autorizado, bridge da presente, 4207. Bridge, direto do 4207, obrigado. 718, né, 6255. 6255, completa a aproximação, essa é minha torre no 895. 1835, 6255. 1-1-1-895, 6255. 95, obrigado. Whiskey after tap position, descend to 2,000 feet, altimeter 1013, clear final approach, electric hay, runway 10, call established. Roger, after tap, descend to 2,000 feet, altimeter 13, and we are clear to ILS, runway 10, we will report established. Whiskey, Bravo. Controle Salvador, boa tarde, Tan 389, saída da El, Tan 2300. Tan 3895, boa tarde, contato radar, subir mantém o nível 340 na saída da El. 340, saída da El, 3895. Alô, Salvador, boa tarde, 1777 da rua. Boa tarde, 1777, pronto para 4? Afirmo. Bono 777, autorizado Porto Seguro, nível 340, via Peru Whisky 50, saída da El Leda, Paz DCT, Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5045, proteja. 340, autorizado Porto Seguro, Peru Whisky 50, da El Leda, DCT, Porto Seguro. Da 10, curva direita, 208, 5045, aliás, 5045, 5045, transponder do ONU 777 da Gol no gate 612. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Obrigado. Meu 255, pistão 0 livre, pouso autorizado. Deve pouso, assinei meu 255. Decolou 3191. Decolou 49, tá? Chama controle, boa. Obrigado. Senhores, TAM 3191, decolou na sua escuta. Tá 319-1, no contato radar, suba para o nível 380, saída da El. Subindo para 380, pode aprovar, da El? Autorizado. Solo 50, chamando 2099. 2099. 5595, pronto para o táxi. Nosso PABO é 62, 4 horas de autonomia alterna, Salvador. 62 a bordo, altímetro no 0, 12, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 na noite. Só 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, aqui na 6255, chegando. Dia 6255, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6255. Do 4207, submantém o nível 340, estamos centro Recife em 133.25, a 4207. Vai subir 340 e chamar Recife 13325, azul 4207, bom dia. Bom dia. Tem condições de voar bridge? Só um minuto, tá? Matheus, tá 3895. Tem de voar bridge, porém suba restrito ao nível 320, tá 3895. Voa bridge, restrito 320, tá 3895. Tá 3191 no controle? Ah, escuta. Tem condições de voar bridge? Afirmativo. Voa bridge da presente, tá 3895. Tá 3191, porém suba restrito ao nível 300. Direto bridge, restrito 300, 3191. T55, mantém a posição antes da Juliette. Tem a posição antes da Juliette, esse é 255. Da Mari, desce para o nível 050, altímetro no 093. Whisky Bravo, Whisky steps on ILS, runway 10. Whisky Bravo, Whisky, complete approach, tower 11895. All right, now 11895, thank you, have a great day. Morning, Lear, Papa Romeo, Whisky Bravo, Whisky steps on ILS, runway 10. Whisky Bravo, Whisky, continue approach, expect the runway vacate, VKNA 1012. Roger, expecting 1012, Whisky Bravo, Whisky. Está a porta número 2, cinema Bravo, Whiskey, clear to land, 1-1-0, wind 100 degrees, 1-3 knots. Good land, runway 10, Whiskey, Bravo, Whiskey. 5595, decodou 5-4, controle 1-0, decimal 8, mobile. Chama 128, trip 5595, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, 5595, decolando, só escuta. Trip 5595, bom dia, contato radar, suba para nível 940 na saída coral. 140 na coral, 5595. Centro 3895, Centro Recife no 3325. 2-3-8, America Line up, end your reach. Line up and wait, runway 10, make 2-3-8. Whisky Bravo, whisky on the ground at 56. Are you going to Acon 5? 3191, Centro Recife, no 3325. Recife, 3325, 3191. 35367, agora será o próximo para pushback no pátio. Agora. Roger, destination apron number 5. Roger, taxi via Alpha, report before Juliet. Mega 238, clear for takeoff. Wings 100, 120 knots. Clear for takeoff, American 238. Sugar Salvador, bom dia, gol 0044, informação Kilo. Cópia Recife? Liga. Autorizado Recife, nível 390, via Pre-Whisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5065. Coteja. Autorizado para Recife, nível de voo 390, era via Pre-Whisk 58, Puca, Aracaju, decola da 10, curva à esquerda. Controle 120, decimal 8, aciona 5065. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Tomarei. Whisky Bravo Whisky, taxi via Juliet, main apron, report before Lima. Autonomia 3 horas, beleza. Confirma os dados, 989. Afirmativo. 11, confirme os dados. Afirmativo. UPOB 04, autonomia 3 horas, beleza. Gente, 4 a bordo, eu te entro no 012, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Afirmativo, vai aguardar para ingresso no pátio principal. Se vai a Juliet, main apron, call before Lima. Avião 81, após o Learjet vai passar, Learjet à sua direita que vai passar, segue via Índia Alfa, no ponto espera a torre, 1-8, sinal 9, 5, com voo. Após passagem do tráfego, Índia Alfa, pode esperar 18-2, obrigado, 981. 5367, autorizado para o pushback funcionamento, chama para o táxi. 5367, reportará para o táxi, trip. Salvador Departure Control. American 238 is with you, climbing from 2000 to flight level 360. The moment of departure. American 238, radio contact for departure. Climb to flight level 360, moment of departure. 360, moment of departure, American 238. Azul 4082, desce para 2000 pés, altímetro no 092, está livre LS, se rei da pista no 0, reporta estabilizado. 2000 pés, comprimento 12, e solicita fazer o whisky, passa no 0. Autorizado LS whisky, após itaxi, voo em Sierra Vita 366, reporte passando Sierra Vita 366. Enche itaxi, Sierra Vita 366, reporta dado 366. Sven Hill, a linha cola pista 10, vento 1 centena, 1 3 nós. American Airlines 238, climb until flight level 340. Okay, now cleared to climb to flight level 340, American 238. Via Upper Whiskey, Upper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5061, no coteja. 360 Salvador, pressão Galeão, rota com roupa, Zulu 10. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. 208-061, Oxa 62, 1. Fechamento correto, chama para pushback, para o táxi do trip 5367 com 41 a bordo, 4:30 de autonomia e alterna Recife. 241 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 1895 com voo. Paper. Bravo, esse cross there, I'm going to 815. Gente, bom, abraço. Azul 1, chama no controle, meu voo. Chama no controle em 1208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, o Rio 9811 decolado. Rio 981, bom dia, contato radar, suba para o nível 310 na saída Momo. 310 na Momo, 9811, bom dia. Eu autorizaria para o Rio 9811, Proad G20. Mantenha a saída 981 e será coordenado. Ok, obrigado. Vai manter a saída. Está no pátio 3? Maquilo Zulu, autorizado Petrolina, uma centena, saída Momo após DCT, decola da 10, curva esquerda, controle 120, décima 8, aciona 5053, coteja. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 centena, 1 3. Afirmativo, a linha decola, o CD 5 3. Sou de G20, Rio 9891, obrigado. Gravino 366, Azul 4082. Azul 4082, completa aproximação, chame a torre no 895. 895, 4082. Torre Salvador, boa tarde, parceiro 2, Azul nele. 4082, eu posso baixar o celular. Boa tarde. Quatro, autorizado chegar da Mari, desça para o nível 050, altímetro no 02. Só 3804, acione identificação. TAP, tá 3804. Fala, TRIP 5637, 1208. Afirmo, 1208, controle. 1208 para o TRIP 5637, obrigado, boa. Controle Salvador, uma boa tarde ao TRIP 5637. TRIP 5367, boa tarde, contato radar, suba para o nível 9190 na saída PUCA. 1-0 na PUCA, desculpa, aqui em Salvador ainda é 11-6. Bom dia para vocês. Bom dia. 4-0-2. Salvador, é possível proa de Jamo para o TRIP 5637? Autorizado Jamo 5367. Jamo 5637. Desculpa, 5367. Solo Salvador, gol 1777 no gate 6 para o pushback acionamento. Para o início 060, altímetro no 0 no 2. American 238, call Recife 12685, if unable 12545. 12685, 125.5, American 238, bom dia. Bom dia. Lula Pois, mesmo alimentação. Taxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa Manila Juliette, 4003. Siga. Juliette Bravo Delta, autorizado Aracaju, nível 090, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5054. Corrigindo 0260, Juliette Bravo Delta, proteja. Autorizado chegada Amanda, desça para o nível 070, o QNH1902. Juliette Bravo Delta, protejamento correto, direcionamento chama para o táxi. Táxi para o 777 Gol, 2:35, Aracaju, a bordo tem 190. 070, altímetro no 092. 198, decimal 95, bom voo. De Alfa, 295, 777, bom dia. Por enquanto, no 754 é o número 3 na aproximação. Então, 3804, após o TAP desse para 2000, QNH1902, está livre LS e reporta estabilizado. Controle, grato, bom dia, senhor. Lima aqui no Zulu. Controle, Papa Tango Lima, aqui no Zulu, novamente, decolou da 10, passando 902. Papa Tango Lima, aqui no Zulu, contato radar, suba para o nível 100, sem restrições na saída Momo. Sem restrições na saída Momo, quanto possível direto de destino, radial 251 de Salvador. Aguarde. Aqui após o voo de LED, vou passar mais 4082. Aí, fazer a saída, livre da restrição. Subindo para uma centena, Lima, quilo zero. Rio 9811, sob mantanha nível 310. Centro Recife, 2685, alterno no 2545. Está 1-0. A 3216, desça para 3000 pés, altímetro no 012. Desconsidere a restrição de altitude na posição e TAP. 3000 no 012, desconsidere a altitude em TAP. 4076, autorizado chegada à mar e desse mantém o nível 080, altímetro no 092. E a linha decola na 10. 092. Trip 5595, serviço radar terminado, mantenha o nível 140. Está 53 milhas afastado do VR de Salvador, setor sudoeste. Chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Alfa no ponto, espera a torre 18, decimal 95, bom voo. Gente, confirmando, está no parte 3. Confirmando, está saindo do pátio 3 para 10. Gente, táxi via pátio, Índia é Alfa no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95. Bravo Delta, por gentileza, modifica o transponder para 0275. Correto, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento uma centena no 4 nós. Tipo 7. Decolou 14, chame no 20.8, por favor. 1208, 777, tenha. Bom dia, obrigado. Controle, bom dia, gol 1777. 1777, bom dia, contato radar, suba para o nível 340 na saída da El. Na da El, 340, 777. Salvador, Bono 044, e Bono 0, por segue funcionamento. 21044, executa o procedimento de saída do portão, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Autorizado, chamarei táxi, Bono 044. Gol 1754, voe e TAP da presente. Gol 1754. Gol 1754, desça para 3.000 pés, altímetro na 0 no 2. 3.000 com no 0 no 2, confere a restrição em TAP? Afirmo. Obrigado. Tá 3.2 no 6, desça para 2.000, altímetro na 0 no 2, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 no 0 no 2, reporta estabilizado. Tá 3804, Duna completa aproximação, chame a torre 9895. 8895, 3894. Tango, Tango, desça para o nível 050. Duas buenas, 3804. Batango Juliette Bravo Delta, confirme. Na fora do solo, com a na esquerda. Juliette Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 090 na saída Conde. Gente, na Conde, 090 Juliette Bravo Delta. Gol no 754, tem condições de voar Duna e interceptar e completar o LS? Eu ia te pedir exatamente isso agora, se for até possível o sistema aí e descer para 2.000, estamos completamente de zona. Autorizado, gol no 754. Ok, muito obrigado. Cita o TRIP 5367 para o de Aracaju. TRIP 5367, Sam Centro Recife, no 2685, alterna 12545. 2685, 1254, 5367. Outro 076, reduza para 2209 e desça para o nível 060. QNH 10 no 2. Descendo agora para o 060, nível 12, reduzir 259. 4075. É 213. Guarda.